Tava parada no lounge, preta chique, mano, desenhada no detalhe. Tava lá nas áreas descendo e eu de plateia. Nem vou perder meu tempo, eu vou chamar ela pras ideias. Suas curvas no style, deu como se lembrar ele. Hoje